fica mais difícil. Quando a gente pensa e quer resolver tudo sozinho, cicatrizes do passado, o presente tem lembrado, são as pedras do caminho. Mas o crente, quando clama a Jesus que tudo vê, aí fica diferente. Quando o crente deixa Cristo intervir no seu querer, deixa Deus, deixa Deus em sua vida dirigir o pensamento. Já não existe em teu ser o sofrimento de um alguém que aprendeu a viver na luz. Deixa Deus, deixa Deus em sua vida dirigir o seu contento. Deixa Deus, entrega a Ele tudo em forma de lamento. Não te esqueças, o seu nome é Jesus. Tudo fica mais difícil quando a gente quer resolver tudo sozinho. Deixa Deus dirigir o seu pensamento. Deixa, deixa Deus em sua vida dominar o pensamento. Deixa Deus, já não existe em teu ser o sofrimento de um alguém que aprendeu a viver na luz. Deixa Deus, deixa Deus em sua vida dirigir o seu contento. Deixa Deus, entrega a Ele tudo em forma de lamento. Não te esqueças, o seu nome é Jesus. Tudo fica mais difícil